Ladrar dos cachorros? Au, au, au, au, au, au, au, au, au. Chaves, parece um vira-lata sofrendo de bronquite. Kiko tem razão. Olha como é que você tem que latir, Chaves. Olha, olha. Chiquinha, parece um bacê. Tati, um cão bacê não late assim. Disse, eu já sei. Então por que disse que parece um cão bacê? No tamanho. What if, what if we run away? What if we left today? What if we said goodbye to safe and sound? What if we're hard to find? What if we lost the minds? What if we let them fall behind and they're never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth, My youth is yours, run away now and forever. My youth, my youth is yours, a truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth, my youth is yours. Start to drive. What if we close our eyes? Speeding through red lights into paradise. Cause we've no time for getting old. What if body, timeless souls? Cross your fingers, here we go. And when the lights start flashing like a photo booth, and the stars explode, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on sky, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, a truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth, my youth is yours. Fatos sobre mim. Fato número 1. Eu amo cozinhar. Ano passado, em 2015, ganhei um concurso de culinária. O prêmio foi 6 meses de supermercado grátis. E minha receita estampada num livro de receitas. Fato número 2. As pessoas que têm a vibe boa, a vibe excelente, eu gosto e quero pra perto de mim. Pela eternidade, nem que a eternidade dure trilhões vezes mil. Fato número 3. Nasci dia 31 de dezembro, porém prefiro comemorar meu aniversário no dia 1 de janeiro. Fato número 4. Gosto de ler e escrever de trás para frente. 5. Adoro customizar roupas e objetos. 6. Na minha opinião, nenhuma ciência existe apenas por ter saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas através de observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. 7. Amo escrever e ler. 8. Faço parte dos meus animais de estimação desde meus 6 anos de idade. Se juntar todos os gatos e cachorros que já tive, dá uns 70. E todos os partos que já fiz, juntando gatos e cachorros que eu já fiz, são 50 almas de animais que fiz nascer. Agora 9. O primeiro programa de rádio eu tive em 2014. E se chamava Pop Culture. 10. Quando eu tinha 12 anos, fui eleita a melhor desenhista da turma. E meu dever foi fazer desenhos no muro da escola. E até hoje está lá meus desenhos. 11. Por eu ter o lado espiritual aguçado, sempre Quando minha orelha começa a queimar, eu me concentro para minha alma escutar a conversa, mesmo a pessoa estando em outro estado ou em outro país. E quando eu escuto a conversa e a pessoa está falando mal de mim, sem motivo, eu jogo uma praga para ela levar um tombo. 12. Fato número 12. Vamos lá? Vamos ver um outro fato sobre mim. Fato número 12. Sei ler mãos e já li a mão de muitas pessoas, inclusive por fotos, e eu fico muito feliz quando dizem que eu acertei. Vamos para o fato número 13. Enquanto escovo os dentes, eu gosto de fazer agachamentos, pois é melhor do que não fazer nada e ficar olhando para a parede. Pelo menos eu faço exercícios. Fato número 14. Para mim, o melhor presente que já ganhei é o reconhecimento por ter feito algo. Esse é o melhor presente para minha alma. Fato número 15. Eu gosto muito de ler, e quando eu leio, eu gosto de ouvir orquestra em meus fones de ouvido. 16. Para mim é formidável aprender novas culturas, ver diversas posturas de humanos perante o mundo que vive. Fato número 17. Vou confessar algo. Quando eu tinha 16, quase formei uma dupla musical com uma amiga. Para sermos tipo Daft Punk, Fat Power Rangers, nós iríamos começar a tocar em baladas, vestidas com macacão e capacete. O capacete seria personalizado, cheio de glitter. Não foi pra frente o projeto porque eu briguei com ela. Fato número 18. Eu amo minha alma. Quando eu era criança, eu falava que eu era uma rainha. E me olhava por longo tempo no espelho, admirando quem eu era. Fato número 19. Comecei a refletir sobre o caráter temporal de tudo e sobre como as coisas materiais não têm importância alguma. Jogue o vidro no chão, que ele se quebrará. Tocamos em coisas que não são importantes, mas a única coisa importante realmente que seguramos é o presente. Fato número 20. Na minha infância, eu queria fazer um idioma novo e acabei fazendo com centenas de palavras, mas acabei desistindo. 21. Minha música preferida no momento é Fly Away, do Lenny Kravitz. 22. Só consigo me dar ultra bem 100% com pessoas acima de 40 anos. 23. Aos 6 anos, ganhei um diário secreto e eu escrevia como uma pessoa adulta nesse diário. A primeira coisa que eu escrevi nesse diário foi sobre gatos. Eu um dia quero cuidar de animais exóticos. Isto mesmo, animais exóticos. E tirar muitas fotos com eles e fazer vídeos. Tenho muito carinho por animais. 25. Já estamos na metade? Fato número 25. Quando eu estava no primeiro jardim de infância, aos 4 anos, uma professora pediu para cada aluno desenhar a sua própria mãe. E eu acabei desenhando as últimas 7 encarnações dela. Naquela época eu nem sabia o que significava a palavra reencarnação. Porém lembro que naquele exato instante um espírito guiava-me para fazer aquilo. Minha mãe, dias desses atrás, estava fazendo limpeza em objetos que ela não via há anos e ela acabou achando esse desenho. Fato número 26. Jesus Cristo chorava e não tinha vergonha disso. Eu também não tenho vergonha de chorar e falar. Quando uma pessoa chora e a primeira gota vem do olho direito, é a felicidade. Olho esquerdo, dor. e ambos frustração. Escorreu uma lágrima do lado direito, portanto foi de felicidade e alegria. 27. Atualmente, meu passatempo é ficar na internet. 28. O último sonho diferente que tive foi bizarro. Vou explicar como foi. Bom, eu estava numa ilha com uma pessoa amiga minha. E lá colhemos frutas, lá fizemos muitas coisas, como brincar de corrida, tocar pedrinhas na água, ficar pulando na cachoeira, fazer tranças no cabelo, fazer desenhos na areia, fazer yoga e meditação, e muitas outras coisas. E depois tive um outro sonho, que não vale a pena ficar contando aqui. Agora 29. Quando um cara do nada chega em minhas redes sociais, mídias sociais, e chega mandando foto do pênis, é sinistro. Mas nada melhor é quando o pau é pequeno e eu tiro foto do meu dedo, logo em seguida e mostro que o meu dedo é maior que o bagulho que eles possuem. Fato número 30. Eu gosto de borboletas, gosto muito de borboletas. Na minha infância eu adorava criar borboletas e na época eu pegava umas que estavam na árvore e colocava num pote com mini furos para elas ficarem lá e elas iriam copular. 31. Eu gosto de ouvir rádios russas, adoro ouvir músicas russas e músicas em espanhol. 32. Para mim, a melhor coisa da vida é fazer coisas boas. 33. Quando alguém me diz que não gosta de alguém, para mim, eu pergunto de 3 motivos. Aí a pessoa fica vários segundos pensando. 34. Devido à minha altura, 3 agências de modelo quiseram me contratar. E como tenho medo da mídia, eu não quis e não aceitei. Isso há vários anos atrás. Hoje estou com 20 e com quase 115 centímetros cm de quadril. Se eu quisesse agora, teria que ser modelo size, plus size. Pois a moda gosta de contratar quem tem quadril 80 e no máximo 96. E eu já passei disso há muito tempo. Agora, o fato número 35. Quando eu era criança, eu fazia 2 tranças todos os dias para ir para a escola. O dia que eu não fazia, eu chorava. Fato número 36. Minha missão é ajudar os seres a evoluir um pouquinho. 37. Hoje em dia as pessoas compram roupas de marcas famosas. As marcas famosas só para impressionar as pessoas nas ruas. Eu faço a linha Estou Nem Aí para marcas famosas. Estou nem aí mesmo. Mesmo. Prefiro doar para morador de rua do que ficar comprando aí roupas de marca. Só para ficar desfilando por aí. Ficar passeando. Atualmente, a sociedade tenta impor como devemos nos vestir, pois quem se veste diferente sofre bullying. Quem é diferente sofre para viver na sociedade onde os normais se sentem superiores por não serem diferentes. Fato número 38. Eu acho que quando se tem objetivos na vida, você começa a perceber e sentir... Você vai começar a perceber e sentir a vida mais perfeita. Eu vou repetir de novo. Me engasguei aqui. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu acho que quando se tem objetivos na vida, você começa a perceber e sentir a vida mais perfeita. 39. Estou vivendo uma época tão boa, uma época tão legal da minha vida, que eu gostaria de ficar vivendo assim por cerca de 2000 anos. 40. Vamos lá, fato número 40. Toda vez que falo dele, meu coração se nutre de amor, compaixão e benevolência. Compaixão e benevolência, isto mesmo. Estou falando de Jesus Cristo. 41. Para mim, a felicidade não está na agressividade, mas sim no carinho. 42. Fato 42. No início da minha adolescência, já sofri bullying. Tanto bullying por ter sido magra, muito magra, que já falei que eu iria me tornar obesa se continuassem cometendo bullying por eu ser muito magra. 43. Os meus animais têm almas inferiores e cometem erros, porém mesmo assim eu amo eles e o mesmo ocorreu com Jesus Cristo, ele mesmo estando perto de almas inferiores. Bem inferiores, ele amava a todos, pois ele sabia que almas inferiores cometem erros. 44. Para mim, entender a alma é questão de consciência e conhecimento. 45. Dia desses, eu estava tomando banho e pela janela começou a vir um cheiro que era da minha vizinha que estava fritando carne. Aí me vem uma ânsia de vômito, pois desde os meus 11 anos eu não como carne. 46. O filme que mais assisti na vida foi Nosso Lar, pois é um filme feito através de um livro que é baseado em fatos reais. Eu li o livro e vi o filme. E a minha família assistiu também e adorou. Agora vamos pro 47. Tá quase chegando nos 50 já, 50 fatos. Agora é 47. Eu tenho mania de gostar de escrever tudo certo, independente do idioma. 48. Gosto de usar roupas diferentes. Desde criança, eu sofria bullying por usar coisas diferentes. 49. Eu sou do tipo de alma que gosta de... eu sou uma alma que adora e gosta de aprender e ensinar, pois conhecimento é tudo. Finalmente, 50. Número 50. Quando eu gosto muito de uma pessoa, eu mentalizo energias boas pra ele ou ela. E eu adoro ajudar o próximo. Bônus. Atualmente tenho centenas de músicas escritas, porém tenho medo de postar na internet e alguém roubar. Então, antes disso, eu preciso registrar no cartório essas músicas que eu fiz ao longo da minha vida. Esses foram os 50 fatos sobre mim. Never make me stop. worry tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked up to me, she said I'm on yours tonight. And then I ran to the phone saying, baby, I'm alright. I said, but unlock the door, cause I forgot the key. She said he's not coming back because he's sleeping with me. Quem me dera transcender a atmosfera e observar quantas vezes que coubemos nela. Pinto um quadro lindo, se eu não gosto do que vivo, me reinvento, aprendo, não me limito. Conhecimento em terra, infinito, infinito. A vida é mais, bem mais, então deixe seus problemas para trás e viva mais, ame mais, seja mais, porque o tempo aqui voa. É, e quando vê você nem nota. E viveu à toa. Viveu à toa. Então perdoa sem se lamentar. Então ame sem se questionar. Então chore sem se envergonhar. Porque tudo é fração e o tempo é subliminar. Não existe dom maior do que se apaixonar. Quem vem lá, quem vai lá. Quanto tempo vamos tá pra apreciar? E sem pensar duas vezes, se jogue, se cobre menos. E se possível, nem questione. Porque a vida é linda, não me ignore a partida. Tem saída, suas dores vão compensar. Não adianta fugir, seu coração vai sangrar. Porque a vida é linda, porque a vida é linda. Não ignore a partida, não ignore a partida. Tudo tem saída, suas dores vão compensar. Não adianta fugir, seu coração vai sangrar. Mas não deixe de tentar, jamais deixe de tentar. Uma alma grande sabe a hora de se levantar. Mas não deixe de tentar, não. Uma alma grande sabe a hora de se levantar. Aquarela, a vida é bela, a natureza que fala por ela. E quem me dera transcender a atmosfera e observar quantas vezes que coubemos nela. Pinto um quadro lindo, se eu não gosto do que vivo, me reinvento, aprendo, não me limito. Conhecimento em terra, infinito. A vida é mais, bem mais, então deixe seus problemas para trás. E viva mais, ame mais, seja mais, porque o tempo aqui voa. É, e quando vê você nem nota, e viveu à toa. Então perdoa sem se lamentar. Então ame sem se questionar. Então chore sem se envergonhar. Porque tudo é fração e o tempo é subliminar. Não existe dom maior do que se apaixonar. Quem vem lá, quem vai lá. Quanto tempo vamos tá pra apreciar? E sem pensar duas vezes, se jogue, se cobre menos. Se possível, nem questione. Porque a vida é linda, não ignore a partida. tudo tem saída. Suas dores vão compensar, não adianta fugir. Seu coração vai sangrar. Porque a vida é linda, porque a vida é linda. Não ignora a partida, não ignora a partida. Tudo tem saída. Suas dores vão compensar, não adianta fugir. Seu coração vai sangrar. Não deixe de tentar. Uma alma grande sabe a hora de se levantar. Mas não deixe de tentar. Uma alma grande sabe a hora de se levantar. Não deixe de tentar. Uma alma grande sabe a hora de se levantar. Não deixe de tentar. Não. Uma alma grande sabe a hora de se levantar. Rolling Stone realizou uma enquete com seus leitores para saber qual o melhor clipe do século XXI. O resultado foi? Nada mais nada menos. Sabe qual música foi escolhida? Qual clipe, quer dizer? Foi escolhido Bad Romance, de Lady Gaga, lançado em 2009. E agora eu vou mostrar. Vocês vão ouvir as 10 músicas com a lista, né? E em décimo lugar está Britney Spears com a música Toxic. Vamos lá, vamos ouvir um trechinho em 1, 2, 3. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Em nono lugar está Grand Day com a música American Idiot. Em oitavo lugar está Seven Nation Army. Na próxima posição está essa música. Vamos ouvir um pouquinho. Na sexta posição está Lana Del Rey com a música Ride. That's the way my father lived. Na próxima posição está essa música aqui, ó. A música se chama Fell in Love with a Girl. Próxima posição é essa. Na terceira posição está Johnny Cash com a música Hurt. Try to kill it all away. A voz dele é maravilhosa. Não sei quem escolheu, mas eu não sei se eu gostei. Tipo, a quarta posição, eu não sei se eu gostei. Mas essa aí, a terceira, eu gostei. O clipe é bem legal. Johnny Cash tem uma voz esplêndida, formidável. Segunda posição está Single Ladies, como com a cantora Beyoncé. Beyoncé arrasa muito, esse clipe é bem legal. Agora vamos para a primeiríssima posição. One, two, three. Primeira posição está Bad Romance, como o videoclipe, o melhor videoclipe do século XXI. Recentemente ela lançou um novo single e eu vou tocar agora aqui na Radio Gringas. Eu vou tocar essa música que eu particularmente, eu gostei bastante. Essa música, ela tem uma batida muito boa. E eu vou tocar agora na rádio. E vocês vão conhecer, quem não ouviu ainda vai conhecer. Novo single de Lady Gaga. Vou tocar agora. To be wrong, caught up in your show. Yeah, at least now confessar uma coisa. Quando eu era criança, eu pegava a lista telefônica e fazia trote com o meu celular. Mas eu era criança quando eu fazia isso. Porque naquela época eu não tinha internet, porque eu era criança. E eu telefonava para pessoas desconhecidas. Os melhores trotes que eu já passei foi para um detetive. Quer dizer, não, acho que o melhor foi quando eu fui para a banda Cachorro Grande. Foi um trote bem legal também. Mas a do detetive, que eu passei por um detetive, foi cabulosa, porque ele falou que iria me rastrear. Porque ele achou que eu ia contratar ele. Só que daí eu falei, não vou contratar. E ele ficou bravo. Se você fosse passar um trote pra um detetive, como seria? Vamos ouvir agora uma música muito legal. Agora que eu já confessei essa parte da minha vida, há muitos anos atrás, vamos ouvir agora uma música. Uma música bem sensacional. Bem legal. Fantástica. Fora do normal. Gosto muito dessa música. Aprecio ouvir ela. Fazia tempo, um tempão que eu não ouvia ela, mas vou tocar agora aqui na Radio Gringas. Está curioso para saber qual música é? Você está curiosa ou curioso para saber? Vou tocar agora.

disse uma música agora há pouco, e eu vou cantar agora aqui na Radio Greens, e tem uma voz feminina e masculina, onde eu, euzinha, vou cantar. Vamos lá? Ela se interessou por mim, ela se interessou por mim, só porque sou hermosa e tenho barriga tanquinha. Ela se interessou por mim, ela se interessou por mim, só porque sou hermoso e tenho barriga tanquinha. Não foi por isso, não foi por isso, não foi só por isso. Eu gosto de você porque você tem uma alma especial e porque você é fora do normal. Eu não quero nem saber, você que é só eu, só porque eu tenho um corpo fora do normal. Não é bem assim, você é tudo pra mim. Eu gosto de você porque você é especial. Não é só por isso, não é porque só porque eu sou, não é porque, não é porque, não é porque eu sou fora do normal. Voltamos com a programação normal aqui na Radio Green. Semana que vem tem mais Radio Gringues. Kisses, kisses, kisses. This is my December.